Identificação ZYK 709, 1140 kHz. Rádio Costa Azul AM. Informação e descontração na medida certa. Arquivo 709. Para você que gosta dos grandes hits dos anos 70, 80 e 90. Apresentação: Elísio Russo. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música sertaneja. Lá vai a boiada atingindo a estrada, fazendo poeira no chapadão. Um roceiro mandou seu filhinho, com apenas 6 anos de idade, estudar e formar-se doutor nos colégios das grandes cidades. Está no ar, Manhã Sertaneja. Apresentação, Elísio Russo. Agora eu vou contar um pedaço do infinito. É um castelo na mata, um recanto tão bonito. Participe agora mesmo, ligue 3832-1140 ou mande um e-mail para ouvinte@radiocostaazul.com.br. Ofereça uma música e venha se divertir com a gente. Manhã Sertaneja, oferecimento Gija Bikes e Motos. Se prepare, vamos acordar para começar um novo dia com muita alegria e alto astral. Está chegando ele, Elísio Russo. Lá no sítio onde eu moro é uma beleza divina. Eu me deito e me levanto sem apito e sem buzina. Porque lá não tem indústria e nem carro dobrando a esquina. O meu carro é minha égua que caminha muitas léguas e não gasta gasolina. Larga e campolina, com mais de 1 metro de rabo e com 2 palmos de crina. Por um carro importado, nem que venha da Argentina. Minha égua é mais que um carro, anda por cima de barro, não encalha e não patina. Ninguém muda minha sina. Gosto de viver no mato e seguir boas doutrinas. Meus filhos são bem criados debaixo da disciplina. Deles não sinto vergonha. Nunca falaram em maconha e não conhecem cocaína. Sexta-feira não mudo minha rotina, labuto com a minha roça e quando a semana termina, pra aquelas beiras de rio eu saio bater corvina. Pego lambari tambiú no meu covo de bambu feito de taquara fina. Ninguém não se contamina, gozo de boa saúde, não procuro medicina. A gente sente o ar puro entrando pelas narinas. Por